Nascemos e morreremos sós. Embora repartamos a nossa vida com os outros, nós ainda somos sós aqui dentro. Então, acalme-se completamente na tua solidão. Solidão, solidão, solidão. Sou eu, a lua e a solidão. Espero até as 8 no horário de verão, pra que meu coração se descontamine. Deixa a janela aberta pra que ela me ilumine. Não subestime o poder da sua influência, que entrega a poesia e intriga a ciência. Me dá licença que agora é só ela e eu. De noite é só ela que sabe do que aconteceu. Alibi meu pendurada lá no céu, onde o tempo é o juiz e eu que sou o réu. Fantoche do destino, minha vida por um fio, seguindo meu caminho sem atalho, sem desvio. Ninguém viu, mas todo mundo acha que sabe. E a lua não revela, mas nem que o céu desabe. Sabe, sem intriga, entre nós não tem segredo. Mas se a gente briga, eu vou dormir mais cedo. Na solidão da lua. Na solidão da noite. Com a benção da lua. Na escuridão da noite. A noite chega e eu chego junto, e a gente dança que nem Adão e o vagabundo. Comprando o mundo, fazendo planos, contabilizando os desenganos. Lua me diz como é que eu faço pra juntar de volta cada pedaço. Lua me diz como se faz quando as coisas não vêm, mesmo que eu corra atrás. Então fico na minha, você fique na sua, porque eu tô bem, então me deixa aqui com a lua. Eu não sou astro, nem ando com estrela, eu sou de lua e tô aqui pra vê-la. Meia minguante, nova ou crescente, na saúde ou doente, tamo juntos para sempre. É um perfeito casamento, até que o dia nos separe amanhecendo. Na solidão da lua. Na solidão da noite. Com a benção da lua. Na escuridão da noite.